porém de bom material, para não chegar ao interesse curado. Não me dá para ver o que é este fato, este grau, um grau, que é da minha vida, Thank you.